12 Junoski, Negão no 0, 1 no 5. Galinha Colada no 0, Negão no 0, 5, tá, 9, 2, 3, 2, 1. Bom dia, 3507, Delta, descendo 160. Bom, 3507, aciona identificação, autorizada a chegada Bonfi, desça para a nível de voo 060. 060, nem precisou, qual que é o nosso número, por favor? 04 na aproximação, então 3507. Obrigado, desça 060. Estabilizado, R9 na 0, Gol 9, 9 no meio. Gol 99, 1 no meio, completo final R9, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 118, decimal 95, 99 no meio. Decolado aos 1 no 5, chame agora o controle Salvador em 120, decimal 8, senhor, bom voo. 08, bacana, Bárbara. Bacana. CZ para 2500, PES, ajuste no 0 no 5, autorizado aí na VP, só no 0, repartir estabilizado, né? 6225. Papatango, Vitor Charles Hotel, desça para 4000 pés. O ajuste no 0 no 5. 4.500, Vitor Charles Hotel. São Paulo, bom dia. O Salvador, bom dia, está na 9232, passa 2000 pés na sede da El. Tá, 9232, contato radar, via saída da El, suba para nível de voo 380. Você vai de Vanapro de Leda? Autorizado, direto Leda, tá 9232. Direto Leda, 9232, obrigado. 6225, solicito uma Serra Vitor 372. Portinha 6225, está visual sobre o terreno? Afirmo visual no setor. Autorizado, rodar estabilizado, acionar M6225. Direto Serra Vitor 372, acionar 6225. Prosseguir descida para 1700. Canal 6225, autorizado, o ajuste no 015. 7000, 1015, obrigado. Capatango, Vitor Sierra Hotel, desça para 2000 pés, o ajuste no 015. Então, 9232, chame o centro Recife, frequência 128.35, alterne 125.1. Recife 223, sem voltar no Recife 1, no carro 9232, valeu. Desça para 4.000 pés, o ajuste no 015, inicie redução para 2209. 4.000 pés, 15, 129, 3.000 pés. Catango, Vitor Sierra Hotel, autorizado a final NDB Zulu, reporte estabilizado no QD Mike 101 no Decimbra. Papatango, Vitor Sierra Hotel, copia o controle? Permanente, senhora. É só para estabilizar o DTB, o QBR1101. 15973, acione identificação via chegada mar e desça para nível de voo 050. Permanente, QB Mike, Vitor Sierra Hotel. Oxenay 6225, visual com campo? Visual, apresado na final, Oxenay 6225, pista 10. Oxenay 6225, chame torre, frequência 118, decimal 95. 118.95, bom dia. Bom dia. É 225, a Torre de Salvador. Final, baixado de mercado, da pista 10. Bom dia, 6225, tráfego avistado, Kenegão 015, pouso autorizado, pista 10. Vento de 100 graus, 079, Xuné 6225. Autorizado o pouso, pista 10, ajuste 1095, Xuné 6225. Tan 3517, após selo, autorizado Serra Vitor 366. Após selo 366, 3517. Correu. Bom dia, voo 961. No 961. Voo no 961, não tem condições de decolar tão logo, autorizado? Afirmativo. 961 no visual com avianca, agora curtíssimo, final 2-0. Também tem visual. Voo no 961, após a passagem do tráfego que pousa ali, mantém 2-0, agilizando manobras na medida do possível, senhor. Vai agilizar após o tráfego final, linha de manter o voo 961. Mega 6225 no solo aos 25. Libera a pista próxima, interseção à direita, chame solo em 121, decimal 1. Direita 121, bom dia. Bom dia. Direita Serra Tel, chame torre, frequência 118, decimal 95. 118.95, Vista Serra Tel, graças, bom dia. Então, 3517, desça para 2500 pés, o ajuste no 095, autorizada a sinal RNAVE, reposta estabilizada. Inicie redução para 1909, vai seguir um papal Tango 4 na final a 9 milhas da sua frente. 7-2, desça para 5973, desça para 4000 pés, o ajuste no 095. 4000 no 095. Base direita 197. Revista Serra Hotel? Victor Charlie Hotel, por gentileza, confirme. A intenção é cancelamento do plano para pouso pistão no 7, é isso? Afirmativo, senhor. Papa Tango Victor, Charlie Hotel, plano cancelado aos 26, autorizado a curva à esquerda, base pela direita, pista 17. Chame de base para final, tem embaixo travado, Papa Tango Victor, Charlie Hotel. Certo, autorizado a parar na base 97, o Victor Charlie Hotel. No 961, no decolando aos 27, chame agora o controle Salvador, frequência 120, decimal 8, senhor, com voo. 208, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, um bom dia, voo 961. Voo no 961, no contato radar, via saída da EL, suba para nível de voo 360. Via saída da EL, 360, 961. Final RNAV, Tan 3, 5, 7. Tan 3, 5, 7, final RNAV, chame a torre, frequência 118, decimal 9. 295, é um bom dia. Bom dia. E o 5973, efetuou o procedimento RNAV ou NDB Zulu? É, até Duna, RNAV, depois Zulu. 1.597.5, desça para 2.000 pés, direto Duna, autorizado a final em DB Zulu, reportabilizado. Direto Duna, 2.000 pés, reformará estabilizado. 3.597, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, senhor. Aguarda. Pouso autorizado, pistão no zero, vento de Uno no zero graus com meia dúzia de nós. Livre pouso no zero, 3.597. Papa Tango Victor Charlie Hotel no solo aos 2.9, por gentileza confirme parte que se destina. Parte 5, táxi à direita, parte 5, estaciona a frequência livre, bom descanso, Victor Charlie Hotel. Bono 759, acione identificação, foi na Pro de Bonf para interceptar a chegada a Bonf, desça para 4.000 pés. O ajuste no 0 no 5. Você 5 visual com Airbus da TAM, agora curta e final, pista no 0. Afirmo. Deixa na minha 075, após a passagem do tráfego que pousa, agilizando a Lima, tem pista no 0, aguardando para a decolagem, então logo autorizado. Ok, para isso. Acione identificação, vou na Pro de Bonf para interceptar a chegada a Bonf e desça para nível de voo 050. No solo aos 3-3, libera a pista próxima interseção à direita. Chame solo em 1-2-1, decimal 1. Sai na época, 2-1-1, bom dia, 3-5-7. 9-5, bom dia. Bom dia. Chinês 6075, autorizado a decolar da pista no zero. Vento de 1 no 00 graus com 07 nós. Você deu livre decolagem do zero, XLM 607. Voo 1961, Xandão Centro Recife, frequência 128.35, alterne 125.1. 1235, 251, tchau. Cinco nove sete três, é a torre de Salvador? Ah, senhor, escuta, senhor. Estamos aqui agora aproximando do marcador. Rio 5973, bom dia. Tráfego avistado, Keringal no 05. Pouso autorizado, pistão no zero. Vento de 1 a 0 graus com meia dúzia de nós. 5973, livre pouso, baixar travado. Sou o Xené 6075, decolado aos 34, chame agora o controle de Salvador em 120.8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Xené 6075. O Xené 6075, contato radar via saída da El, suba para a nível de voo 360. 360, autorizado, pode guardar El. Xené 6075, autorizado, Leda. Ok, Leda 6075. Liberal 9970, acione identificação, via chegada mar e desça para nível de voo 060. Liberal 9970, ciente, inicialmente mantendo perfil da chegada, é o número 3 na aproximação. No solo 37, libera a pista próxima à interseção à direita. Chame solo, frequência 121, decimal 1. Salvador, Federal 9972, bom dia, informação Delta, Cruzeiro 240. Federal 9972, acione identificação via chegada mar e desça para nível de voo 070. 070 via mar 9972, possível direto e fácil. Federal 9972, sente mantendo o perfil número 4 na aproximação. Bono 759, desça para 2500 pés, o ajuste no 0196, autorizada final RNAV, reporte estabilizado. Bono 093, desça para 4000 pés, o ajuste no 0196. 4000 no 0196. O 9970 inicia redução para 2209. M0075, chame o centro Recife, frequência 128.35, alterne 125.1. 2235251, ou chame 6075. Obrigado, bom final de semana. Obrigado, igualmente. Federal, pode confirmar em qual federal? Rápido para 25003, sopra que rápida 366, reportando o final do procedimento terminado. Federal 9970, operação para distanciamento, com a esquerda para o 0-0, limite é o, é a radial 270 do BR de Salvador. Federal 9972, reduza para 2209. 220972. Bônus 093, desça para 2500 pés, autorizado o procedimento da RNAV, reporta para a Santa Cávita 366. Federal 66. 9970, autorizado até 4000 pés, ajuste no 05. 09972, desça para nível de voo 050. 050972. Alexandre, visual, voo 759. 759, chama a torre 1 no 895. 895. Torre Salvador, bom dia, voo 759. Diego no 759, tráfego avistado, aqui legal no 015, chame passando a Serra Vida 372, chame. Gente, camarada. Geral 9970, gente, uma navegação na Curitiba, pista para 2000 pés. Autorizado para o seguimento NTP Sul, pista 10. Proativo para 2015, proativo não autorizado NTP Sul, pista 10, será 9970. 10, 6890, bom dia, mantenha o ponto de espera, pista 10, senhor. 3290. Será 9972, veteração para o seguimento. Esquerda, para o Estabilizado visual, gol no 093. Sou no 093, chama a torre frequência 1 no 895. 2900. Salvador, muito bom dia, o gol 1093 como número 2. Bom dia, gol no 093, tráfego fixado, que negar agora no 096, acabou de mudar no 096. Continua a aproximação, reportaria pista livre, senhor. Final, 9972? 9972, reação navegação por Odiduna, está autorizada final. Mantém ainda 3 mil pés, aguarde descida. Ok, está reação por Odiduna, descendo para 3 mil. Está cruzando 6 mil agora, já melhor. Está em seguir tráfego final, ele está 600 milhas na sua frente, com 180 de ground speed. Ok, está quente, viva a contrato. Federal 9970, mantém 2000, estabilizado, assustando, tudo aqui de parada. Federal 9970, chama a torre Salvador, frequência 198, décimo 9. 895, mantendo agora 184 de grau, esquecendo o tráfego na frente. 9970, o tráfego se protege. Está com, está 7 milhas à frente. No 40 de grau, já está a 2 milhas da cabeceira. Ah, 1093, cheque 30, pouso autorizado, pistão no 0, vento 0, 90 graus com 0,5 nós. deixar checado o livre pouso, 93. Mundo 0 milhas da pista. Poxa, 2000, autorizado MB Zuru, reporta 10 milhas da pista, 997. Tráfico avistado, aqui Negão 0-6, continue a aproximação. Chame... correção, aguarde a direção de pouso 9970, número 2. No solo 52, libere a pista próxima interseção à direita e chame solo em 121, decimal 1. 21, obrigado. 2, chama a torre, frequência 1 no 895. 1895, 9972, obrigado. Salvador, Sideral 9972, bom dia, passa Duna, visual. Bom dia, Sideral 9972, tráfego avistado, aqui Negão no 0 no 6, número 2 para pouso. Continue a aproximação, aguarde a autorização, senhor. 0 no 6, aguardando autorização, 9972. Sideral 9970, pista liberada, pouso autorizado, pista no 0, vento de 090 graus com 04 nós. Pouso, 90, Sideral 9970. Confirma a presença do solo, Fugona 093. Solo 121, decimal 1. 211. O 050, chegada Mário. Seja bom 050, 5975, tem condições de efetuar o procedimento de drenagem? Uhum. 975, desça então direto para 2000 pés, ajuste no 0 no meio. Vou direto do Duna, reporta no final do procedimento. Federal 9972, pouso autorizado, pista no 0, vento 100 graus com 059. É livre pouso 90, 9972. Puta 3890, visual com Boeing 737 da Sideral, agora curta final, pista no 0. Sim, visual da 3890. 3890, após a passagem do tráfego que pouso autorizado, alinhar e manter pista no 0. Após o tráfego alinhar e manter no 0, 3890. liberar o 9972 no solo 57, libera a pista próxima e desce à direita. Chame solo em 121, décima 1. 211, boa. Zero, autorizado decolar, pistola 0, vento de 100 graus com 059. Autorizado decolar, divisão 0, 32, todo zero, decolou 58, chame agora o controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. Só controle, bom dia, 208, tá 3290. Controle Salvador, 3290, perfil, pouca atenção, já. Zero, contato radar na decolagem, para nível de voo 330, saída pouca. Atenção 330, solicita a prova de Jamon. 3890, autorizado, Jamon. Jamon, tá, 3890. Uno. Fagão 01, prossiga. 01 abandonou o circuito de carnaval, prosseguindo pelo litoral e retorno para Salvador. 01 do cliente, repassando através do processo. Vou direto ao meu foco 09. Santa Romeu, Foxtrot 08, na 3890, obrigado. Para a 01, chama a torre, frequência 1895. 1895, braço, boa noite. Salvador, muito bom dia, Guardião 01. Bom dia, Guardião 01, prossiga. 01, no litoral, já em Patamares, menciona Parque do Gré, está autorizado. Guardião 01, continua a aproximação para o Parque do Gré, chame curta final. Vento em Salvador de 100 graus, com meia dos de nós, que negão no 016. 1016, autorizado, da presente, direto para Dugra, informará na curta final. 01. Centro Recife, frequência 12685. Eternal no 2645. Ok, 12685, alternativo entendido 2545. Pouso, parte do GRE autorizado, informado, solo controlado, Guardião 01. Autorizando a linha e decolar, pistão no zero. Vento de 100 graus com meia dúzia de nós. A linha decola no zero, pistão 3. 153. Tá 75, completo, entre a Bezulu, chama a torre 1, 9, 8, 9, 5. avisando da RDV. Bom dia, Rio 5975, tráfego avistado, Kenigão 0 no 6, continua a aproximação. Aguarde pista livre, senhor. Eu tenho o Airbus da Sã iniciando agora a rolagem, pista no 0. Aguardando pista livre, Rio 5975. Somente o segundo tráfego, Alfa Sierra 50 da Polícia Militar, efetuando o pouso à sua frente, um dos partes, não interfere com a sua outra aproximação, 5975. Guardião 01, considere seu solo 08, estacionar frequência livre, bom descanso. 5975, pouso autorizado na pista 10, vento de 1,00 graus com 059. Livre pouso, Rio 5975. Então 3153, decolador 08. Chame agora o controle de Salvador, frequência 120.8, bom voo. 208, obrigado. Bom dia, 3153, né? 3153, contato radar, vou para nível de voo 360, voa Leda. 360, direto Leda, obrigado. Rio 5975, no solo 1, libera a pista próxima à interseção à direita, chame solo em 121, decimal 1.